começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, muito bem. Sou eu. Estamos chegando com mais um programaço no seu rádio. Mundo Sertanejo está no ar. Música, alegria, alto astral. Muitos alôs para todos vocês, amigos do Brasil inteiro. Um abraço a todos vocês, locutores, diretores, programadores, recepcionistas, todos vocês que compõem as equipes de toda a nossa rede de rádios exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? A cada um ouvinte, a cada ouvinte que nós temos aí pelo Brasil, sintonizado em toda a nossa rede de rádio ouvindo o nosso programa, né? Conte para os amigos, conte para os vizinhos. Diego Valadares já chegou com mais um Mundo Sertanejo no seu rádio. A partir de agora, estamos juntos e misturados como sempre. Jorge e Matheus cantam Logo Eu. Eu te vi, já te quis, me vi tão feliz. Um amor que pra mim era sonho. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar. E você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava. Agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber por quê. Eu só preciso viver o resto dessa vida com você. Ei, yeah. Ei, yeah. Te vi e já te quis. Me vi tão feliz. Um amor pra mim era sonho. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar. E você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. E agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber por quê. Eu só preciso viver com você. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Juliano Almeida, em Boa Esperança. Boa Esperança FM, exibindo o nosso programa em Boa Esperança do Norte, Mato Grosso. Um abraço, viu, a todos vocês. Cacau Paradise, Rádio Trans FM, em Juiz de Fora, Minas Gerais, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Os amigos da 90.9 FM de Pouso Alegre, Vânia Rocha, todos da equipe, a Irene, o Sabino, todos, audiência fantástica em Pouso Alegre, toda a região, Rádio 90.9 e também a nossa querida Rádio Cidade Web, Luiz Gustavo, aí em Pouso Alegre, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Minha querida Mônica Santos, em Roda Velha, Bahia, a Elisvânia Oliveira também, em Roda Velha, Bahia. Ela pede para mandar alô para todas as suas amigas, seus amigos, que todos ouvem nosso programa aí em Roda Velha. Elisvânia Oliveira, muito simpática, sempre interagindo comigo no Facebook. Valeu, Mônica, valeu, Elisvânia, todos vocês, amigos de Roda Velha, no Estadão da Bahia. Meu amigo Luan Oliver, a todos vocês, amigos, aí

baixinho beira chão, todo cheio de buraco onde a lua faz clarão. Mais esperada e sensacional linha de perfume Saúde com Beleza. 5 fragrâncias masculinas e 5 femininas. Você vai adorar. A Saúde com Beleza sabe que você gosta do que é bom e, por isso, desenvolveu pesquisas para encontrar as fragrâncias que vão ficar na história. Perfume Saúde com Beleza, uma marca exclusiva do nosso site www.saudecombeleza.com.br, que você poderá encontrar também com os nossos representantes em várias cidades brasileiras. É esperar para ver. Aguarde o lançamento para breve. Linha de perfume Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Muito bem, já estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar. Um abraço, meu amigo Fran Gomes. Ele é vigia aí da Marx, em Açailândia, né? Ouvindo nosso programa pela Rádio Marconi FM e também Cultura AM. Um abraço a todos vocês de Açailândia, Estadão de Goiás, a minha querida TT Mall, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Um abraço, muito obrigado a todos vocês pelo carinho. O meu amigo Romualdo, da Rádio Cultura AM, de Açailândia, exibindo nosso Mundo Sertanejo. Aldemir Prado, em Franca, São Paulo, também ligado no nosso programa. Meu amigo Alessandro Nogueira, aí da Rádio Sim AM, em Guarapari, no Espírito Santo. Muito obrigado a todos da equipe da Rádio Sim. Marli Santos, um beijo pra você, pra sua mamãe, Dona Odete, todo mundo aí, viu? Um beijo pra todo mundo, Espírito Santo todinho, todo estado ouvindo o nosso programa. O Ebert Souza está em Viana. Um abraço, muito obrigado a todos vocês aí, viu? Marcos e Belucci cantam Não Te Amo Menos. Nem sempre as coisas são como deveriam ser. Nem toda a história toma o rumo certo. nem toda a estrada vai. Se alguém muda a direção, tudo acabou no meio do caminho. Só ficou a frustração do que poderia ser. Que decepção, não tem solução, tenho que esquecer. Perdi o chão, chegou o fim. Pergunto a Deus se eu mereço tanto sofrimento. Ainda vivo desse sentimento. Meu coração, sem direção, anda vivendo das lembranças que eu tenho aqui dentro. Pouco a pouco eu estou morrendo, mas não te amo menos. Nem sempre as coisas são como deveriam ser. Nem toda a história toma o rumo certo. Nem toda a estrada vai. Se alguém muda a direção, tudo acabou no meio do caminho. Só ficou a frustração do que poderia ser. Que decepção, não tem solução, tenho que esquecer. Perdi o chão, chegou o fim. Pergunto a Deus se eu mereço tanto sofrimento. Ainda vivo desse sentimento. Meu coração, sem direção, anda vivendo das lembranças que eu tenho aqui dentro. Pouco a pouco eu estou morrendo. Perdi o chão, chegou o fim. Pergunto a Deus se eu mereço tanto sofrimento. Ainda vivo desse sentimento. Meu coração, sem direção, anda vivendo das lembranças que eu tenho aqui dentro. Pouco a pouco eu estou morrendo. Te amo menos. Não. Não. Muito bem, muito bem. Um abraço, meu amigo Aurélio Viola, amigo do meu amigo Samuel. Samuel dos Teclados. Ah, um beijo aí pra sua vovó, Dona Maria, viu, Samuel? Um abraço a todos vocês aí de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, ouvindo o nosso programa pela 90.9. A Ivana Rocha, um abraço a todos vocês aí, viu? Um abraço, muito obrigado pelo carinho de sempre. A Graciela Moura, em Porto Walter, no Acre, ligada na Rádio Ocidental FM. Um abraço, muito obrigado. A Carla Emanuele, em Pedro Gomes, no Rio, no Mato Grosso do Sul, ouvindo o nosso programa. A Lucindalva Gomes, em Petrolina, no Pernambuco, um abraço, os amigos da Rádio Tabajara FM, muito obrigado pelo carinho. A Ângel Santos, em Belo Horizonte, ligada no nosso mundo sertanejo. A Linda C. Alves, em São João do Paraíso, ouvindo o nosso programa pela Rádio Paraíso FM. Valmiro Gomes, Neilza, todos da equipe, um beijo para todos vocês aí, viu? Alexandre Martins, em Goiânia, Estadão de Goiás, Rádio Cidade FM, exibindo o nosso programa. O Wilton Brasil, de Itaú, FM Porto Alegre, Rio Grande do Norte, um abraço, muito obrigado a todos da família Viana, muito obrigado pelo carinho. Em Dom Basílio, nós temos a Rádio Tropicaliente exibindo o nosso programa. Em Dom Basílio, Estadão da Bahia, muito obrigado, viu? Um abraço a todos vocês. Rádio Nova Dimensão de Aciara, exibindo o nosso mundo sertanejo. Um abraço a todos vocês aí de Aciara, Estadão de Goiás, a todos, nosso abraço carinhoso. Paula Fernandes canta Quem É. Distorções, medos e juras, pesadelos e agruras, desafios que a vida me impôs. Me perdendo em incertezas, consumindo a minha mente, a plenitude que existia entre nós dois.

tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Oh! Eduardo Costa e os 10 mandamentos do amor. Primeiro tudo começa com a paquera. O seu olhar vem dentro do olhar dela. E com jeitinho lhe tire para dançar. Dance macio pra ela se aconchegar. Segundo papo pra derrubar avião. Suavemente vá pegando a tua mão. Terceiro é um cheiro pra sentir o seu perfume. Olhando as outras pra ela sentir ciúmes. O quarto é brincar no escurinho. Ser um lobo mau e ela chacazinho. O quinto tem que ser bem safadinho. Preste atenção agora, o sexto mandamento. Ela não vai te esquecer no só momento. Repita doce, sentir que ela gostou. Aragale, chame de meu amor. Sétimo toque, ela e fala de paixão. Fala somente das coisas do coração. Oitavo mandamento, diz para jurar, vai. E ser fiel até a morte lhe levar. E o nono, você diz que vai voltar. Diz que amanhã vai telefonar. E o décimo, eu deixo as duas esperar, vai. Os 10 mandamentos do amor. Uma mulher tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Os 10 mandamentos do amor. Para conquistar uma mulher tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Muito bem, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar, minha querida Vanessa Costa, em Cruzeiro do Sul, no Acre, ligada no nosso Mundo Sertanejo. Danilo Santos, em Bom Jesus de Goiás, também ligado no nosso Mundo Sertanejo. O Clebson Aparecido, ele é locutor da FM 98 em Brasília, também ligado no nosso Mundo Sertanejo. A Iberdane Franca, em Itaúna, também ligada no nosso programa. A Ediane Fernandes, a sua irmã, todos vocês amigos, ouvintes do nosso programa em Fortaleza. Fortaleza dos Nogueiras, Estadão do Maranhão, Rádio Cidade FM, muito obrigado, viu? A Edith de Colniza, Mato Grosso, ligada no nosso Mundo Sertanejo. A Edith Duarte, em Ouro Preto do Oeste, ligada aí na Rondônia FM. Um abraço, Nilson Lombardi, todos da equipe, um beijo pra você, viu? Edith Duarte, sempre interagindo comigo no Facebook. Meu amigo Perri Vale, em Santarém do Pará, também, ligado no nosso Mundo Sertanejo. Rádio Terminal FM, em Santo Amaro do Imperatriz, meu amigo Alexandre Marrone, todos vocês, muito obrigado, viu? Rádio Dinâmica FM, em Timóteo, Minas Gerais, meu amigo Adriano Vieira, todos da equipe da Rádio Dinâmica FM, em Timóteo, Estadão de Minas Gerais, meu amigo Valdir Ferreira Chaves, em Porto Franco, né? O Valdir, o André, a todos vocês da Rádio São Francisco FM, em Porto Franco, no Estadão do Maranhão, um abraço, muito obrigado, e toda a região ouvindo o nosso Mundo Sertanejo. Minha querida Lili, da Mercearia, o Vinícius, o seu filho, né? E o seu marido Gisley, em Conceição do Rio Verde. Um abraço, muito obrigado a todos vocês, viu? Ô Lili, um beijo de sempre, viu? Obrigado pelo carinho de sempre, lá no Facebook, aí em Conceição do Rio Verde, Minas Gerais. Rádio Ondas Verdes FM, exibindo nosso programa. Um abraço a todos da equipe, viu? Muito obrigado. Minha querida Arlene Pereira de Araújo e Eugênio em Roda Velha, Bahia, um abraço a todos vocês, Erisvânia Oliveira, todos vocês de Roda Velha, no Estadão da Bahia. J. Neves canta. Meu amor foi embora, deixou na solidão. Vivo aqui tão sozinho, sem amor no coração. O meu mundo desabou quando ela partiu. Na curva daquela estrada, ela pra sempre sumiu. Meu coração partido, sem saber o que fazer. Se a mulher que tanto amo de mim não

Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Edi Carlos Santos, em Campina Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rádio Play FM, um abraço, muito obrigado. Meu amigo Neri Brandão, Rádio Florestal FM, Lagoa do Ouro, Pernambuco, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? A Ana Carla em Brasília, a Vilanir Souza em Porto Walter, no Acre, meu amigo José Roberto em Caconde, Jean Mailon em São Felipe do Oeste, ligado no nosso Mundo Sertanejo, Luiz Brito em Dom Basílio, na Bahia, Sueli Figueiredo, em Unaí, Minas Gerais, Marcelo Lima, em Serrolândia, ligado no nosso programa, Edmilson Oliveira, em Ibitiara também ligado no nosso Mundo Sertanejo, minha querida Maria José Alves, em Araçuaí, Minas Gerais, um abraço, os amigos, a todos vocês, muito obrigado, viu? Mundo Sertanejo traz mais uma vez essa música que todo mundo gostou. Ele vai cantar para vocês agora, meu amigo Carmo Pires, La Essência de la Vida. Dedico esta canção a las personas de todo el mundo que como yo vivirán y vivirán para siempre los encantos de Gigliola 5S. Cuando aún era un niño, Dios me dio la felicidad de conocer un lindo ángel que vino al mundo iluminar. Y por toda mi vida no pudo olvidar. Gigliola 5S, como te amo, e quiero tanto, porque, porque marcaste mi juventud con sus hermosas canciones. Come ti amo, eran tan bellas las emociones. Hoy recuerdo aquel tiempo en que los sentimientos eran verdaderos. Está perdida porque mataron el romantismo y es la esencia de la vida. Necesitamos rescatar nuestros valores y renacer en nuestros corazones el amor. Muito bem, muito bem. Mundo Sertanejo está no ar. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. Bom finalzão de semana para todo mundo. Se forem para as baladas, não bebam para dirigir, tá bom? Deus no coração, muito amor, muita paz.